A gente sempre espera algo de alguém que não tem nada pra oferecer. Porque as melhores lembranças são das pessoas que a gente tenta esquecer. Se a vida é feita de idas e voltas, por que que até agora você não voltou? Será que eu te deixei faltar amor? Será que foi só eu que errei e você não errou? E eu sei que você não me deu valor. No meu coração você só pisou. Você só pisou. Você não vai mais me fazer de palhaça. Agora eu te esqueço, nem que seja na raça. Se bater saudade, por favor me esquece. Vai apagar seu fogo lá no disque 7. Você não vai mais me fazer de palhaça. Agora eu te esqueço, nem que seja na raça. Se bater saudade, por favor me esquece. Vai apagar seu fogo lá no disque 7. Aquele macho te ligar, manda ele apagar o fogo lá no distrito. Olha assim, ó. E eu sei que você não me deu valor. No meu coração você só pisou. Você só pisou. Não. Eu quero ouvir Campo Grande. Você não vai mais me fazer de palhaça. Agora eu te esqueço, nem que seja na raça. Se bater saudade, por favor me esquece. Vai apagar seu fogo lá no disque sex. Você não vai mais me fazer de palhaça. Se bater saudade, por favor me esquece. Vai apagar seu fogo. Eu quero a mão lá em cima e vem. Yeah, yeah. Por favor, me esquece. Vai apagar seu fogo lá no disque sex. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Se bater saudade, por favor, me esquece. Vai apagar seu fogo lá no disque sex. Muito obrigada, Campo Grande.